está no ar. Meu brinquedo estupefaciente através da música. O que é que a Disseria e eu, Conrad Rose, leva essa carrapeta até 9 da noite? Uma música para bem, meu neto. Saudade, moleque. Rubel. Bem, chegaste em boa hora pra ver o mundo que gira veloz e a vida que corre demais. Bem, ouvi que você quer falar. Sua mãe me contou que você tá demais. E vendo as suas fotos me bate saudade. Bem, um dia você vai crescer, cansar de brinquedo e jogar, voltar com a tristeza debaixo do braço. E as pernas crescem demais, fantasmas voam depois que a luz se desfaz. Mas não tem mistério, não, não tem por que chorar. Bem, não deixa de ouvir os discos que eu dei. Perde um bom dia de onda no mar. Não deixa de me visitar, seu moleque safado. Bem, não liga pro que vão dizer, nem ouve conselho demais, nem mesmo as bobagens que eu te falo agora. Que os dentes caem e as pernas crescem demais, fantasmas voam depois que a luz se desfaz. Pessoas gritam, pessoas falam demais, mas não tem mistério, não, não tem por que chorar. É boa quando se brinca demais, quando se canta e não se olha pra trás. Só não se esquece que eu sou parceiro e sem mais. João Cavalcante, Sonho Meu, de Dona Ivone Lara e Delcio Carvalho. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai mostrar essa saudade. Sonho meu, com a sua liberdade. Sonho meu, céu a estrela guia se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu. Sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba sentido, marcado de mágoa de amor. O samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Traz a pureza de um samba sentido, marcado de mágoa de amor. O samba que mexe o corpo da gente, e o vento vadio embalando a flor. Sonho meu. Vai mostrar essa saudade. com a sua liberdade. Do meu céu a estrela guia se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia. Vai buscar quem mora longe, sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe. Você tá querendo me benzer na água salgada ou numa noitada por aí? Vamos sair pra viver, ver o mundo de outra janela. Aqui dentro eu tenho que correr e lá fora a vida não espera, não. Deixa pra lá. Hoje o meu prazo é só você e eu. Já deixei pra trás tudo que deu e que não deu. Boqueca de Siri na Rádio Comunitária Campeche. Se você for gostar de chegar, aqui da cama não para. E o cachorro num dedo emaranha. E o beijo gelado com gosto de vinho, não quero parar. E se tu tem pra tu tem pra nós tem. Se eu te chamo, só bota a sandália. Que só a gente vai ganhar. Eu vou gostar se você for gostar de chegar. Que é pra gente dançar. Se não quiserem tocar no rádio, não precisa. Se não quiserem tocar no rádio, não precisa. A voz do povo é a voz da sabedoria. A voz do povo é a voz da sabedoria. Se não quiserem tocar no rádio, não precisa. Se não quiserem tocar no rádio, não precisa. A voz do povo é a voz da sabedoria. A voz do povo é a voz da sabedoria. É o Afoxé, a primeira manifestação negra no carnaval da Bahia. É o Afoxé, a primeira manifestação negra no carnaval da Bahia. Ei, embaixada africana, ei, aê, embaixada africana. É o Afoxé, a primeira manifestação negra do carnaval da Bahia. É o Afoxé, a primeira manifestação negra do carnaval da Bahia. Ei, embaixada africana, ei, aê, embaixada africana. Criolo, Moa do Catendê, Embaixada Africana, antes foi Raquel Reis, Ventilador, Benzier, Água Salgada, e na sequência Douglas Germano, meu brother. Casou, rapa, tabaca, tu tabacou, a caca, caca, ti se espalhou. Seu raca, quem a cate, saca do mapa, que a rapa, ataca, te ataca, que a chapa esquentou. Caraca, vem tapinha, estaca, matraca, vem faca, nem capa, te apata, que a trapa se armou. Te toca, que o bicho pegou. Babaca, panaca, zurra, batabaca, tu tabacou, a caca, caca, de ti se espalhou. Seu maca, quinhaca, te saca do mapa, que a rapa, ataca, te atraca, que a chapa esquentou.

Oi, que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater. Posso contar o que é que pode um cavaquinho? Os homens não vai ver. Quando ele fere, fere, fere, me dói que nem. Quando ele invoca, tá parece um pega na. Quando ele fere, fere, fere, me dói que nem. Quando ele invoca, tá parece um pega na. Olha o pré! Genésio, a mulher do vizinho, sustenta aquele vagabundo. Veneno, eu com meu cavaquinho, depois eu tô com ele, encaro todo mundo. E se alguém tá pisando no meu carro, eu puxo o cavaquinho pra cantar de galo. E que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater. Mas eu contar o que é que pode um cavaquinho. Os homens não vai ter. Quando ele fere, fere, fere, me dói que nem. Quando ele vai, quando aparece um pega na. Quando ele fere, fere, fere, me dói que nem. Quando ele vai, quando aparece um pega na. O homem foi só pegar no cavaquinho pra nego bater. Posso contar o que que pode um cavaquinho. Os homens não vai ter. Quando ele fere, fere, fere, me dói que nem. Quando ele volta, aparece um pega na. Quando ele vem, vem, vem, me dói que nem. Quando ele volta, aparece um pega na. Olha o preto, olha o preto. Genésio, a mulher do vizinho, sustenta aquele vagabundo. Veneno, é com meu cavaquinho. Eu posso tocar com ele, e garota do mundo. Se alguém eu pisar no meu carro, puxa o cavaquinho pra cantar. Que calo é que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater. Posso contar o que é que pode um cavaquinho. Os homens não vai ter. Quando ele fere, fere, fere, me dói que nem. Quando ele toca, até parece um pega na. Quando ele fere, fere, fere, me dói que nem. Quando ele toca, até parece um pega na. Oi, dói que nem, oi, dói que nem. Vou pegar na, vou pegar na. Oi, dói que nem, oi, dói que nem. Vou pegar na, vou pegar na. Oi, dói que nem, oi, dói que nem. Pega, pega, não larga, deixa com o rio. Perna só faz faz o que você não faz. Quem quiser ver o que é o Saci Pererê, vai conhecer o que é o Saci Pererê. Quem quiser ver o que é o Saci Pererê, vai conhecer o que é o Saci Pererê. Primeiro quartinho do Muqueca de Siri de hoje, ouvimos Rubel, Bem, João Cavalcante, Sonho Meu, Benzier, Água Salgada, Raquel Reis, Ventilador, Moa do Catendê com Criolo, Embaixada Africana, Douglas Germano, querido amigo, Babaca, música dedicada ao presidente. Simone, De Frente pro Crime. E João Bosco, Kid Cavaquinho, Ao Vivo no Quintal do Zeca. Ambas de João Bosco com Aldir Blanc. Essa música da Simone é do disco Quatro Paredes, 1974. E depois João Bosco veio Rio do Hora, que inclusive fez a direção musical do Quintal do Zeca, com o Saci Pererê. Presta atenção, se ele assobiar. No fundo estamos ouvindo Bandolinata. Essa música fará todas as passagens do programa hoje, Um Bandolim na Escola, de Jacó do Bandolim. Essa interpretação foi gravada ao vivo na Casa do Choro, Rio de Janeiro, 2018, por esse grupo formado por Luiz Barcelos e Maicon Júlio nos bandolins, Pedro Aragão no violão tenor e Marcílio Lopes no bandocelo. Presta atenção nessa quebradeira. E não, jamais tocaremos Oswaldo Montenegro. Valeu. Parabéns a Renata, amanhã completa anos, peões ao redor do sol. Um upa também para a querida amiga Suela. Ela depois faz uma participação aqui com um pedido musical de aniversário, que é hoje. Antes do próximo programa tem aniversário da minha irmã no dia 5, Stephanie, e aniversário da mãe do meu neto, Natália, no dia 6. Então um beijo pra todo mundo. Valeu, Mari, na escuta. Zeli, lá em Balneário, pra aula de dança. Boa aula, querida, sempre na escuta conosco. Chico, Parque São Jorge, um abraço, meu rei. Ábido, toda a galera, Bernardo, todo mundo lá em Curitiba. Matula, a marmitaria do meu brother, meu melhor amigo, meu filho. Izzy, um beijo, querida. Valeu, Zé Klein. Prometo que eu não vou falar muito do Flamengo. Olha, aqui tem Muqueca, tem Siri, tem Siri com Muqueca, Muqueca de Siri, Siri de Muqueca e Muquecas de Siri. Simone Benedetti, direto na escuta em Curitiba, um beijo. Bia, na Rua Aviação Francesa, conectada, Rosa, Lagoa da Chica. Fabiana Coza, tristeza pé no chão. Dei um Vivian, aperto, Carla, de saudade no meu galera, tamborim. Jack Pirata. Rafa ET. Molhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas. Dei meu tempo de espera para a marcação e cantei a minha vida na avenida sem empolgação. Dei um aperto de saudade no meu tamborim. Molhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas. Dei meu tempo de espera para a marcação e cantei a minha vida na avenida sem empolgação. Vai manter a tradição. Vai meu bloco, tristeza e pé no chão. Vai manter a tradição. Vai meu bloco, tristeza e pé no chão. Fiz o estandarte com as minhas mágoas. Usei como destaque a tua falsidade. Do nosso desacerto fiz meu samba enredo. Do velho som da minha surda dividi meus versos. Vai manter a tradição. Vai meu bloco, tristeza, pé no chão. Vai manter a tradição. Vai meu bloco, tristeza e pé no chão. Nas platinelas do pandeiro coloquei surdina. Marquei o último ensaio em qualquer esquina. Manchei o verde esperança da nossa bandeira. Marquei o dia do desfile pra quarta-feira. Vai manter a tradição. Vai meu bloco, tristeza e pé no chão. Pitel na cama e nada dele comer. Ai, ter nasce sangue nos olhos. Nessa brecha a gente tem amor demais pra qualquer pecha. O Supremo Tribunal da Esquina traquina com propriedade. Diz o guardião da gira. Enredo de fúria não é dignidade. Nossa Trombone Maravilha, de Cátia Preta, querida amiga. Agora Roberta Gomes, vem sambar. Depois Zezé Mota e Maria Rita, é mole? E muito mais, galera. Diga que não sabe sambar, mas diga que quer aprender. O meu samba é popular, você pode até não saber. Só que não consegue negar que é o que você sempre quis. Dizer que tem samba no pé, eu sei que te faria feliz. E quem não gosta de samba não sabe como é. Tem samba na cabeça, só não tem samba no pé. Eu quero ver este samba, quero ver você sambar. E não aceito desculpa porque o samba vai começar. Vem samba, ioiô, samba, ia, ia. Deixa o samba te levar. Vem samba, aê, iô, samba, iaiá. Samba é expressão popular. Vem samba, iô, samba, iaiá. E é o que você sempre quis. Dizer que tem samba no pé, eu sei que te faria feliz. Diga, diga que não sabe sambar, mas diga que quer aprender. O meu samba é popular. Você pode até não saber, só que não consegue negar que é o que você sempre quis. Dizer que tem samba no pé, eu sei que te faria feliz. E quem não gosta de samba não sabe como é. Tem samba na cabeça, só não tem samba no pé. Eu quero ver este samba, quero ver você sambar. E não aceito desculpa porque o samba vai começar. Vem samba, ioiô, samba, iaiá. Deixa o samba te levar. Vem samba, ioiô, samba, iaiá. Samba é expressão popular. Vem samba, ioiô, samba, iaiá. Deixa rolar, deixa rolar. Vem samba, ioiô, samba, iaiá. Se tá gostoso eu vou ficar. Vem samba, ioiô, samba, iaiá. Tira a roda, vem samba. Vem samba, ioiô, samba, iaiá. Samba é expressão popular. Vem samba, ioiô, samba, iaiá. Eu quero ver você sambar. E não aceito desculpa porque o samba vai começar. Guarde segredos que te quero e conte só os seus pra mim. Faça de mim o seu brinquedo, você é meu enredo. Vem pra cá, te quero, te espero.

pode algum. Valeu-me Deus um saravá. Axé, hoje o bazamba e colofé. Qual é? Cada um com a sua fé. Eu vou desse jeito que o rei mandou. Caô, cabeça e lê meu pai Xangô. Axé, hoje o bazamba e colofé. Qual é? Cada um com a sua fé. Desse jeito que meu rei mandou. Caô, cabeça e lê, meu pai Xangô. Axé, hoje o bazamba e colofé. Qual é? Cada um com a sua fé. Eu vou desse jeito que o rei mandou. Caô, Maria Rita, desse jeito. Zezé Mota, mais um na multidão. E agora, Tata Chama e as Inflamáveis. Histérica. Pagou de louco e todo mundo viu. Soltou a fera, mas ninguém te acudiu. Berro da onça, todo mundo ouviu, mas você fingiu que não. Soltou a fera e todo mundo viu. Pagou de louco, mas ninguém te acudiu. Gritou tão alto, quase nem sentiu. Por que dessa razão? De louco que todo mundo viu. Soltou a fera, mas ninguém te acudiu. Berro da onça, todo mundo ouviu, mas você fingiu que não. Soltou a fera e todo mundo viu. Pagou de louco, mas ninguém te acudiu. Gritou tão alto, quase nem sentiu. Por que dessa razão? Nome, carrega o peso do homem, a coragem da mulher. toque, engarrafamento, mudança de vento, faz fila de espera. Demorou, perdeu a vez, vacilou, casa caiu. A pele é carioca, mas é da cor do Brasil. Demorou, perdeu a vez, vacilou, casa caiu. A pele é carioca, mas é da cor do Brasil. Bandolim na escola, receita de Jacó do Bandolim, essa versão por ele mesmo, ainda vem com Hamilton de Holanda, segundo quartinho, Fabiana Cosa, Tristeza Pé no Chão, Martinália com Adriana Calcanhoto, Biscate de Chico Buarque, gravado ao vivo. Aí, boa galera, Hernani Cal, Alexandre Frois, Bianca Calcanho, Carlos Madia, Isa Valente, Kátia Preta, querida amiga, João Biano, Léo Pereira, que não é o zagueiro do Flamengo, que ontem meteu 4, e Monalise, Presta. Uma música que fala sobre manifestações de rua, os blocos, as festas. Roberta Gomes, Vem Sambar, Zezé Mota, Mais Um na Multidão, a música que ficou famosa na parceria do Tremendão com a Marisa Monte, Maria Rita, Desse Jeito, Tata Chama e As Inflamáveis, Histérica, Pedro Luiz, Bela Fera. Agora a carrapeta fica por conta da Suela, aniversariante. Maria Bethânia, Samba Sonic. E ela Fitzgerald. Ela pediu duas músicas. Pediu com a Maria Bethânia. Então começa com a Maria Bethânia e depois é surpresa. Arroba Muqueca Sirina nas redes sociais. Muqueca de Sirena. Vou viver

você e eu, você, nós dois, sozinhos neste para meia luz. E uma grande lua saiu do mar. Parece que esse bar já vai fechar. E há sempre uma canção para contar, aquela velha história de um desejo que todas as canções têm pra contar. E vem, vem, aquele beijo, aquele beijo, aquele beijo, aquele beijo, aquele beijo. Agora era ela, Fitzgerald, com a mesma música, dobradinha. You and I, we two, alone here in the stairs by the sea. The sun is going down and in your eyes I see the changing colors of the sea. It's time for you to go, the day is done, and shadows stretch their arms to bring the night. The sun falls in the sea and down below, when the light we see, just you and me. You and I, we two, alone here in this bar with dimming lights. A full and rising moon comes from the sea, and soon the bar will close for you and me. But there will always be a song to tell, a story you and I cannot dismiss. The same old simple story of desire, and suddenly that kiss, that kiss. Opa pra Cida, da Bilica, todo mundo lá, Biblioteca Livre do Campeche. Clarissa, Clarice, sintonizada em Montreal, Canadá. You and I, we two, alone here in this terrace by the sea. The sun is going down and in your eyes I see the changing colors of the sea. It's time for you to go, the day is done, and shadows stretch their arms to bring the night. The sun falls in the sea and down below, a window light we see, just you and me. You and I, we two, alone here in this bar with dimming lights. A full and rising moon comes from the sea, and soon the bar will close for you and me. But there will always be a song to tell, a story you and I cannot dismiss. The same old simple story of desire, and suddenly that kiss, that kiss, that kiss, oh, that kiss, that kiss, that kiss, that kiss. That kiss, that kiss, ah, oh, that kiss, that kiss, that kiss, that kiss, that kiss. É ou não é a carrapeta mais inusitada das galáxias? Que é a Catsiri desde 2006. Prêmio APCA 2007. Aldir Blanc 2020. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca é com U e que U. Vamos lá agora com Baco Exu do Blues. Só vai beber?

fogo é uma só. Terceiro quartinho do Muqueca de Siri de hoje, 1º de setembro de 22. Não é nenhuma sugestão, valeu galera? Aliás, muito pelo contrário. Faça o que quiser com seu voto, menos 22. Não dê uma de demente senil. É o artigo do Código Penal, demência senil 22. Um dito. É, não vem de 17 de janeiro que eu dou uma de 22. Depois eu explico. Terceiro, quarto veio com os pedidos de Suela, que é aniversaria hoje. Faz 25 anos. Maria Bethânia, pra rua me levar. Samba Sonics, com Andréa Rodrigueiro, fotografia, e ela Fitzgerald, com fotógrafo, ou seja, fotografia no meu inglês, Copacabana. Baco Exu do Blues, Samba em Paris, com Glória Groove. Sandra de Sá, 20 e poucos anos. Bando do Seu Pereira, a água é uma só. Se liga, galera. Cuidar da água, cuidar do meio, cuidar da ilha. No fundo, Hamilton de Holanda, com a mesma música, um bandolim na escola. Essa música clama por musicalização na rede pública de ensino. Vamos lá com o Chico César. Ainda tem Dononete, Samuque a Selva, Formiga Dub, Alessandra Leão, Erótica, Juliana Linhares, Facção Caipira e até Rodrigo Amarante, olha. Deixa o Muqueca de Siri, pô. A carrapeta mais inusitada das galáxias. Amorinha. Levar-me em buquê de flor, de telenovela, as mesmas que disse aquela que deixei ou me deixou. Amores vãos, vem na paz, não fazem mal a ninguém se me amas mansamente. Amorinha, te amo também. Amores vãos, vem na paz, não fazem mal a ninguém se me amas mansamente. Amorinha, te amo também. Recordo da quermesse aquele dia. papo quente, haja brasa, eu lambi lambi. Uma flor no cabelo, uma boca pintada, uma saia rodada e pé no chão. Faz lembrar o quê? Faz lembrar o quê? Carimbó de Lucindo, de Celé e de Verê. Carimbó de Lucindo, de Celé e de Verê. Uma flor no cabelo, uma boca pintada, uma saia rodada e pé no chão. Faz lembrar o quê? Faz lembrar o quê? Carimbó de Lucindo, de Celé e de Verê. Carimbó de Lucindo, de Celé e de Verê. Boca pintada, uma saia rodada e pé no chão. Faz lembrar o quê? Faz lembrar o quê? Carimbó de Lucindo, de Celé e de Verê. Carimbó de Lucindo, de Celé e de Verê. Seria, seria, seria Copijó. Seria, seria, seria Copijó. Seria, seria, seria Copijó. Seria, seria, seria Copijó. Areia branca e um luar para o ar. Dona Ned, DJ Man, DJ Manaria, DJ Marimbó, depois Formiga Dani. Voei do Rio pro Pará, só pra conhecer Trio Manari, conexão com o terreirão, raiz do meu povo na palma da mão, carimbó tá no lundu, caboclo tá puro, tá cacajão do lundu, tá no carimbó. Bota no lundu, caboclo tá puro, tá cacajão do lundu, tá no carimbó, terneiro sambando lá no Marajó. Carimbó tá no lundu, caboclo tá puro, tá cacajão do lundu, tá no carimbó, terneiro sambando lá no Marajó. Carimbó tá no lundu, caboclo tá puro, tá cacajão do lundu, tá no carimbó, terneiro sambando lá no Marajó. Música. parar, só pra conhecer o manari, conexão com o terreirão. Raiz do meu povo, na palma da mão, carimbota no lumbu. Caboclo, tapulho, tacacá, jambu, lumbu, tado, carimbó. Tenebro, sambando, lá no Marajó, carimbota no lumbu. Caboclo, tapulho, tacacá, jambu, lumbu, tado, carimbó. Tenebro, sambando, lá no Marajó. Bota no mundo, caboclo, tapuio, tacacá, jambu, lumbu, tá no carimbó. Tenebro, sambando, tá no Marajó, carimbó, tá no mundo. Caboclo, tapuio, tacacá, jambu, lumbu, tá no carimbó. Tenebro, sambando, tá no Marajó. Oi, gente, meu nome é Adriano, eu moro no Marajó. Se toca com o banjo, mas no momento o banjo tá quebrado. Se toca o cavaquinho, se toca o cavaquinho. Toca cavaquinho, toca cavaquinho. Libera o badaró, libera o badaró. Libera o badaró, libera o badaró. Libera o badaró, libera o badaró. Beijo, Marcinho, Sampa. Libera o badaró. Libera o badaró, libera o badaró. Libera o badaró, libera o badaró. Libera o badaró. Centro de São Paulo, pra defender o cascalho, fazia corrida de pó. Mas a guarda do metrô com a GC e do protesto fora tempo, cercaram o caba sem dó. Mas Badaró era inteligente, fingindo inocente, debaixo de pau. E com acento chamou a moçada que gosta da parada pra limpar o candal. Libera o Badaró, libera o Badaró. Deixa de boa, gosta de forró. Libera o Badaró, libera o Badaró. A coelha tá maluco, o ruído é do som. Libera o Badaró, badaró, libera o badaró. Que o índio é gente boa, gosta de forró. Libere o badaró, libera o badaró. Na lua e Engabaú, o moído era o som. Libera o badaró, libera o badaró. Que o índio é gente boa, gosta de forró. Libere o badaró, libera o badaró. Na lua e Engabaú, o moído era o som. Libera o badaró, libera o badaró. Que o índio é gente boa, gosta de forró. Libere o badaró, libera o badaró. Arroba Muqueca Cassini nas redes sociais. Muqueca com U e Q-U. Alessandra Leão agora, de Pernambuco. Espera que a espera. Eu tentei dizer pra você se cuidar, pra se proteger, não se machucar e não se entregar assim de mão beijada a quem não te faz bem e não te deixa calma. Vi acontecer, vi você chorar, tanto conversamos, tanto pra falar. Seus sonhos e deixar levar. Vi crescer na terra um motivo de guerra. Olhos com tristeza e de separação. Eu sei que com jeito esse chão se repara. Agora me fala como fica o coração. Sempre pra te ouvir, até me machucar, o que precisar. Faz parte do amor de gente ferida. Pra te ver feliz, me meto até em briga. Pois quem não quer ver é quem não sabe amar. E só por vaidade vim a te respeitar. Não é por chantagem que se tem paixão. A coragem de um covarde só traz decepção. Vi crescer na terra um motivo de guerra. Olhos com tristeza e de separação. Eu sei que com jeito esse chão se repara. Agora me fala como fica o coração. E olha pro respeito com mais compaixão. É que chega a vez que a dor se cala e já não perturba mais o coração. Sempre tem jeito de lavar a mágoa. Agora perdoa seu passado de ilusão. Vi crescer na terra um motivo de guerra. Olhos com tristeza e de separação. Eu sei que com vivo cafona, blues, mais. Agora me fala como fica o no quarto quartinho desse doce moqueca de Siri. Chico César, Amorinha, Ili, Samuque a Selva, Lambi Lambi, Dona Onete, parceira. DJ Manco, Trio Manari, Sambarimbó, Mumba Fon, Step Mix, Formiga Dub, Libero Badaró, Alessandra Leão, Cheira que é de Feira, Facção Caipira, Julico e Juliana Linhares, Vaidade. E no fundo, a versão do Dalmé. Estúdio. Rodrigo Amarante. Este foi o Moqueca de Siri. Volta na próxima quinta. 19h, ao vivo do B-Estúdio da Rádio Campeche. Domingo, 11h, tem o repeteco do programa. 21h, tem o proselitismo babaca da Voz do Brasil. Fora Bolsonaro, genocida. Tenham todos uma excelente semana, paz, saúde, sorte, prazeres, orgasmos, beijos, abraços, saudações rubro-negras.